medicina? Como é que eu acho que sente? Aguarde um minuto, Procon. Quilo Zulu, desço para 4 mil pés, ajuste no 007. Gente, como é que... Olha. Hotel Yankee, vento 080 graus, ano 09, autorizado, pouso, pista no zero. Ele pouso pro Yankee, grato. Voo no 273, após 09, não, ele mantém, cancelo no zero. Área do plano de voo, Juliette Alfa Sierra. Alfa Tango Lima, Kilo Zulu, informa intenção para pouso, na 17 ou no zero? Juliette Alfa Serra, livre frequência. Juliette Alfa Serra, desconsidere. Confirme a parte que irá estacionar. Sim, desconfiado, Lima Cruz. Dia Alfa Juliette, parte 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame torre para o cruzamento da pista 1735, 1918-95. Para a direita, correção esquerda para Juliette, seguirá, passará pelo pátio principal após Lima, Mike, Quebec. Para cruzamento da 1735, chame torre 1118-95. Estimativo Juliette Alfa Serra. Pés no escudo do controle, reposto nacional para pouso. 1197, qual é a resposta? Santa 3197, número 2, foi a cópia, ciente da informação ainda? Estimativo, qual é a resposta? Santa 3197, aguarde um minuto. Ciente, foi na prova rotatória, reposto quando visual. Delta, solo 219, yeah, hotel Yankee. É, hotel Yankee, obrigado, 319. O Eco Mike Oscar na escuta do solo? Só confirmando, o senhor informou que vai fazer um sobrevoo no setor norte, até que distância? É lá em Sauípe, é isso? Ah, ok, do hangar ali da Enrimar, é isso? Ok, então o Eco Mike Oscar, está autorizado então o voo de Salvador para Sierra Novembro, Vitor Bravo, Valença. Inicialmente fará um sobrevoo no setor norte, nas proximidades do hangar da Enrimar. Então decola da 17 com Pronote, transponder é o 0174, controle 120-8 e a torre 118-95, contexto. Forma indicativo. Qual o POB? 07, 3 horas, ok. Qual o pátio que você encontra? Ok, na bata chamará então a torre já em 118.95 para decolagem. O altímetro 1007. Tenha uma boa noite. O Eco Mike Oscar. Mesma rota em nível, ok? Sente, mantém posição, 940. Ah, o altímetro, perdão, é 1007, 1007. 8. Controle 208, boa, não, 273, graças, boa. Serra, hotel Yankee, confirme parte para qual irá taxiar? 43. Serra, hotel Yankee, autorizado táxi via Alfa Kilo para o 43, em coordenação com a equipe de solo, siga para a posição. Alfa, Kilo, 400, potencial do sul de Salva. Voo 1273. Zulu Golf, informa a atitude que mantém. Aguarde um minuto para a cópia número 2. Gente, plano modificado 2049, subo para o nível 050, no perfil da chegada Mari. Tá 3197 autorizado Salvador para Galeão via Upper Zulu 10 após SMAP, após DCT, após Lúvito, após Barbacena. Nível 380, decola pistão 10, saída da Euleda, Bridge, curva direita, transponder 5171, controle 120 decimal 8. 1273, contato radar, série da EU, tudo para nível 360. 360, 1273. Ativo autorizado, conforme nível 360, rota plan de voo, desde o Luno 0, SMAP, direto Lúcio, depois Barbacena. Decola da EU, Leda, Bridge. Com curva direita após a declaração 0, acionando o segundo 71, controle de saída 1308, 03 e 97. Doutor, boa noite. Vamos 776, estabilizado no X-Ray. 776, boa noite. Checa também pouso, vento por 090 graus, 149. Autorizado pouso, pista 0. Autorizado pouso 10, vamos 776. 940, após a aeronave final, ele mantém a cabeceira no 0. Após a aeronave na final, ali mantém na 10, vamos 940. Mike Juliette Romeu, manterá proa norte, proa sul. Sente, Mike Juliette Romeu. Autorizado táxi, após pronta decolagem, é com Mike Oscar. Juliette Romeu, autorizado Salvador para Sierra Yankee. Correção Sierra Índia, Eco Índia. Mantendo 500 pés, decola pistão 97, mantendo proa norte, transponder 0115, controle 120 decimal 8. Juliette Romeu, confirme qual a distância que irá percorrer? Papa Tango, Vitor, Kilo, Quebec, acione a identificação para interceptar a chegada Mário e na proa de Mário quando na ideal desça para nível 060. Axilete Romeu, livre acionar a reportagem. Gente, boa noite, não corte de frequência. Capatango Vitor Kilo Quebec, ciente, vai prosseguir em condições usuais para ingresso no corredor Caixa Pregos quando o nível desça para 1.500 pés. Ajuste no 007. Ciente, desça para 1.500 pés, ajuste permanente. Mike Juliette Romeu, aguarda. 776, solo 52, direita solo 219. Direita solo 219, 776. Torre, como é que vai ficar fazendo solo com a direita? Gente, confirmando para seguir para pouso, para sobrevoo na Imacuia. Afirmativo, cara, você tornou, achei ele para. Gente, tá colado 5-3, mas ele escuta o Mike Oscar, informa o Hobbs 44 antes de decolar na bata com o pronóstico. Aí porta, tipo assim. Ok, tá ciente da 44, é legal. Mike Juliette Romeu, autorizado a decolar pronóstico, 2090 graus, 149. Aí porta fora do solo, controlado, visual com eco Charlie 30. Que é uma milha da cabeceira com pronóstico. Obrigado, olá. Boa, 940, 2000 graus, 149, autorizado até colar a pista no 0. Teve decolagem da 10, boa, 940. Fora. O meu continue. Decolado 54, mantenho a proa norte aguardando para transferência. Ok, proa norte aguardando para transferência, não, não. Utilizado, Lima, quilo de luz. Mike Shot, Romeu, controle da 0 da sombra. 1-2-0-0, grato. Torre, 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5. Controle, é o papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Decolou da 1-7 com Pro Norte, solicita pouso na Serra Índia, Eco Índia. Mete, informa altitude. Desculpe? Altitude que mantém? Mantendo 500 pés, AGL. Sim, de 500 pés, eu posto no final para pouso, papapapá, Mike, Juliette, Romeu. Voltará a final para o pouso, Romeu. Papapá, Mike, na rotatória, mantendo 500 pés, prosseguindo para LP, Serra Índia, Eco Índia. Salvador, boa noite, gol do nosso 4-0. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, informa tráfego 12 horas, 4 milhas, mantendo 1.000 pés. Romeu, 4-4. Gente do 44, Romeu, tá agora no Serra Novembro, Serra Novembro, Romeu. Gente. Lima, Papa Mike, frequência livre para coordenação. Presente livre, Lima, Papa Mike. Controle Salvador, boa noite, voo do 940. Voo 940, boa noite, contato radar saída da Elsa para nível 360. Saída da Elsa para 360, autoriza a proa de Leda ou Brit? Autorizado Leda da presente, gol 940. Autorizado Leda, gol 940. Gol 1273, chame Recife, 1251, alterna 1-3325. Chame Zero, bateu e travou, Lima em Quilo Zulu. Lima em Quilo Zulu, vento 090 graus, 149, autorizado pouso, pista no Zero. Gente, liga pouso no Zero, Lima em Quilo Zulu. Tango Lima Zulu, gol, se desça para 4.000 pés, ajuste no 007. Vai, como é que é o seu passado já? 4 milhas. Confirmando. Papa Romeu, como é que é o seu passado? 4 milhas. Ué, como é que eu acho que tá postado 4 milhas? Isso, vai transferir o controle? Ué, como é que eu acho que confirma o setor que tá afastado? Do campo, setor norte, confirma. Norte ou nordeste? Setor Nordeste. E vai prosseguir em sobrevoo sobre o litoral Nordeste, confirma? Afirmativo, setor 500 pés, setor Nordeste, obrigado. Só um minuto para a transferência. Ok. Só um minuto para a transferência, guardando como é que eu acho. Ok, guardará como é que eu acho. Papa Tango Lima, Zulu Golf, informe nível que mantém. Sim. Mike Oscar. Adressei o controle 120.8, Mike Oscar. Controle, o Papa Romeu, como é que é? Siga. Mike Oscar está transferido, está sobrevoando o litoral, no setor Eco. Informe indicativo, o controle não copiou. Papa Romeu, Mike. Papa Romeu, Eco, Mike Oscar. Azul Golf, desça para 2.000 pés, ajuste no 007, livre de restrições de atitude sobre a posição intacta. A Papa Pá Lima, Golf Delta, descend, flap level 050. Papa Romeu Eco, Mike Oscar, acione código 0174. 0174, acionado, Mike Oscar. Autorizado, acione táxi 3197. Gente, aciona a minha indicação, chegada a MAN, quando na ideal está para o nível 050. Chega para o pote 3, já estacionar, frequência livre. Lima aqui. Papa Romeu Mike, Sierra Golf, acione código 0234. Marinha 5053, prossiga. Papa Lima, Golf Delta, descend to 4000 feet, QNH 1007. 4000, Marinha 5053, confirme o destino, não entendi, a intenção do voo. Romeu Vitor, Charlie Bravo, aciona a identificação, chega da Mari, desça e mantenha 050. Ciente, acionado o pote, informe ao término, QNH 1007. Papa Lima, Golf Delta, descendente 2000 feet, QNH 1007, cleared LS, final report established. Ah, já está, aí depois, Lima, vamos lá. Salvador, 3197, com 3 horas e 50 de autonomia, com 1 6-8, aborda, Bernardo da Pina, de Santa Catarina. 3197, com torno do pote, siga via ainda, no ponto de espera 2295 a 27. Gente, até o ponto de espera 2295. Gol 1884, desça e mantenha nível 1-1-0. Então, as coisas vão prosseguir. Subo para o meu país, corredor Interlagos. Porte por aqui. Lembra de alfabeto, né? Você sabe. Tango Hotel Oscar Zulu, 500 pés, destino 008, reporte nacional para pouso. Os pés, destino 008, correção, 1 no mil pés, destino 008, reporte nacional para pouso. Enche. Papapapa Lima, Golf Delta, Contact Tower, on frequency 118.95. 1895, o que é mesmo? Lima, Golf Delta. Papa Tango Lima, Zulu Golf 3 ABS, XFAI, pista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado, e aí, essa estranha para parar. Papa Tango Lima, Zulu Golf. Hello, sir, good evening. Papa Lima, Golf Delta, coming outside the automark. Papa Lima, Golf Delta, can you approach? Qnh 1008, wait, wait, runway vacate. Alright, Lima, Golf Delta, stand by for landing. Gente, no 1500 pés, aposto no através de Veracruz. Boa noite, controle Salvador, Oceania 6143, cruzão 970, pronto 60, informação de uniforme. Papatango Lima, Zulu Golf, reduza para aproximação. Reduzendo, Golf. Oceania 6143, Oceania de indicação, chegada bom, que desça e mantenha nível 050. 05, chegada bom, 050, Oceania 6143. FGS 6728, identifique, chegada Mari, desça em mantenha nível 090. Tempo em sua chegada. Localizado no localizador, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, complete final, chame torre 1-1-8-9-5. Foi Salvador, Papatango, Lima, Zulu Golfo, traçado. Lima, Zulu Golfo, Piquiri, H1, 08, continua a aproximação, reposta no externo, baixado e travado. Contava no externo, está de pouso na atmosfera. Beijo da presente, condições de fazer base curta? Afirmativo. Beijo, então, base curta pela direita, reporte na final da 17. Lima, Zulu Golfo, base curta. Contava Golfo. Estou 3-2, controle. Estou 3-2, controle Salvador. Estou Romeu Mike Serra Golf, desça para 4.000 pés, ajuste 9008. Vai passar 70. 1884, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 050. 050 pela direita, limitado. 1884, desça para 3.000 pés, ajuste no 008, limite localizador. Limite limitado, salário. Golf Delta, Negro Delta 11, located running by your right, contact Negro Delta frequency 121.9. 219, Golf Delta, 3-3, quando no ideal, desça para nível 060. Firme? Afirmativo, bastante travado, Golf. Cuidado, pouso, pistão no 7, vento 080 graus, 119. Entendo, Golf. Cuidado, pouso. Setor 3-2, chegada a MAN, quando o NDL desça para o nível 050, correção 060. Alpha and call your doctor. Yes, X-ray, reporte estabilizado. Ok, NB, NS, X-ray, reporte estabilizado para 209. Objeto 6728, reduz a velocidade para 2009. 209, 6728. Xanem 143, reduz a velocidade para 2209. Ciente, desça para 3.000 pés, ajuste permanente. Isso, está frequência livre, Lima Zulu Golfo. Então, meu Mike Serra Golfo para sequenciamento, direita 160, limite magnética 120 de cima. Magnética 120 de cima.